Alô, alô, Samibô. Conexão pesada, Nova Metrópole Quadra. Sente a pressão, porque o barato é forte. O barato é forte. Cleitinho, por que não reencontro? Oh, são várias fitas com o padre Emiliano. Verdade. Só pra somar, tamo aqui no novo Metrópole. O dia foi foda, foi mó corre. E vira e mexe, o nego toma e chapa. Conexão pesada, nova Metrópole Quadra. Tintim, bate as taças, um brinde à liberdade ligado. Meu parceiro, eu tô chegando na humildade. Ligo o DJ doidos, mano, os camarada. Então, conexão nova Metrópole Quadra. Aqui só quem é, quem não é com nós nem cola. Nós tamo junto, parceiro, não importa a hora. Didi, de noite na selva de pedra, então tamo junto, a humildade impera. Cê lembra aquele dia na madruga? Foi lindo. Foi nós no rap, na profissão perigo. Só. A viagem é tá junto com os cara. Fala da vida, cena sofrida. Sofrida. Sou da favela e sei qual é. Qual é? A onda do momento é fumar memé. A nova forma de fazer os irmãos de Zé. É a porra do crack ligado, eu sei qual é. O barato tá louco e o processo tá nervoso. Moleque no cachimbo se atola até o pescoço. Tá doida, piveta. Grávida, 12 de estrada. Na madruga o cara filma a agonia. Podia ser da família parceiro. Caralho. Podia ser a sua irmã rochedo. Sou determinado, vou recrutar os do fundão pra baixo. Quadra, barreira, verdes mare. Nova metrópole, Calcaia, Picuí. Vários lares destruídos pela falta de incentivo do governo. Quem não faz nada por nós, os mano cai no desacerto. É desespero, favela tá perdida. É mó onda, revolve crack e cocaína. Os moleque atira foito pra caralho. Vacilou, moscou, tombou, toma na cara, vai. Vira estatística, não vive a vida. Vários espelhos, qual a saída? Estudar, trampar, trutar, namorada. Um abraço na sua mãe e você mesmo acreditar. Pode mudar, depende de ti. Pra quem não sabe, maluco, eu consegui. Vi que piração é ilusão. Vi que aqui o que não falta é tentação. E o fim, todos conhecem. Eu tô inteirado, ligado em PPS. Ferida na alma que a gente jamais esquece. Burrices cometidas, mas nunca é tarde. Eu recomecei e tô aqui, essa é a verdade. Pra mostrar, parceiro, pra quem quiser me ouvir, que o ser humano é capaz de se redimir. É Cicleite Conexão. Valeu a consideração. Valeu a consideração. Com certeza. Conexão pesada, nova metrópole. Quadra, conexão forte. Quadra, nova metrópole. Conexão pesada, nova metrópole. Quadra, conexão forte. Quadra, nova metrópole. É isso aí.